merece, ela vai ser, ela tem que ser famosa. Ela quer ser, ela vai ser, ela tem que ser famosa. Ela quer ser, ela vai ser, ela tem que ser famosa. Ela quer ser, ela vai ser, ela tem que ser famosa. O Dry Martini tava um Dry Martini. Ela não se abala, postou o Bayer Clickstar. Cafona, mas o fascínio é o status. Logo de marcas, onde ela tá, já garanti uns likes. Tu sabe que a inveja engaja e ela faz parecer massa, uma festa paia. Não vai perder de vista a missão. Checa no espelho se é Dior, falsa dá na vista ou não. Um teco no banheiro, agora o Martini já caiu bem. Trombou uma rapa e não é muito amiga de ninguém. Mas todo mundo ali se aplica no game. Ela tem 80 mil, quer embora com 100. Na área VIP vários famosos e finge tá no esquema. É o que ela quer, vindo de onde ela vem. Que ela odeia quase todos, mas reality shows são ficções sem atores. Ela não quer saber. Ela quer ser, ela vai ser, ela tem que ser famosa. Ela quer ser, ela vai ser, ela tem que ser famosa. Ela quer ser famosa, ela tem que ser famosa. Ela quer ser famosa, ela tem que ser famosa. Meio milhão já original, Dolce & Gabbana. No coro da banda tá tendo dança. Ela dança, malandra, já tirou ouro da lama. E diz que me ama, mas seu jogo é ritmo e grana. É bola pro algoritmo e ganha. 30% das ilhas Caimã, robô tira da manga. Rumores que ela é do job, mas tudo é o job. Só tem um tipo de rico, o herdeiro e o bandido. Brasil, né? Agora ela já saca dos trâmites. Não é Gizé, mas tudo também é pirâmide. Em cemitério, lifestyle de luxo, todo mundo quer. Sabe como girar o fluxo? Venda não converte, sonho é o que converte. Ela vende sonho, ela vende o ticket, ela vende a bet. Ela vende o fast food com as contas de Curaçao. Ela é favela do sul global, nossa, quer ser global, boss. Ela quer ser, ela vai ser, ela tem que ser famosa. Ela quer ser, ela vai ser, ela tem que ser famosa. Ela quer ser famosa, ela tem que ser famosa. Ela quer ser famosa, ela tem que ser famosa. Ela é boss, 100 mil na raba e antes já era gostosa. Botox, filtros naturais, 80 mil mais e 20 mensais. Jovem, ascensão de classe, favelado compra um Rolls Royce. Ela põe no corpo a porra de um Porsche. Coração, cofre, em exposição, relacionamentos, Big Brother. É um jogo e não, impossível falsear, falsificação. Bolsa da Chanel tem fake, esse corpo, irmã, caro. Dentro e fora dos padrões, raro. Sedução e bote, homens como bots. Fácil, inimigo amante. Prints, gravações, álibis. As fãs querem ser assim, pague. 1 milhão de stories, entre 1 bilhão de histórias. 1 milhão de TikToks, quem vai ter 1 bilhão de dólares? Fala.